Léo Canhoto e Robertinho, casar pra quê? Pra Dayana Cristina Silva. Ela é de Abadia dos Dourados, mas mora em Catalão, no estado de Goiás, e curte o nosso programa pela Super 95 FM de Coromandel. Dayana, seja muito bem-vinda, você está fazendo parte agora do nosso Facebook. Um grande beijo para você. Os meus afilhados Eliane e Samuel e a sua música nova, Olhando nos Seus Olhos. Dá pra perceber que você não é feliz. Seu olhar é quem me diz que na sua vida está faltando amor. Seu sorriso triste não dá pra esconder. Dá dó de ver, tristeza com beleza nunca combinou. Eu também sou infeliz, assim paixão. Alguma coisa triste tenho aqui no coração. Quem sabe a gente juntos possa um dia de duas tristezas fazer uma alegria. Sei que de repente você pode achar que eu não dá, que eu não dá. Mas o tempo vai dizer quando na vida está faltando amor. Alguma coisa tem que se fazer. Pintar a vida de uma nova cor. Sem temor, amor, me dê a sua mão. Nessa estrada onde vamos não tem solidão. E o brilho dos seus olhos pode ser depois duas estrelas na noite de nós dois. Seus olhos pode ser depois duas estrelas na noite de nós dois. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, e a sua música bonita, romântica e apaixonada, do Antônio Vitor e do Ivan Moreno, Olhando nos Seus Olhos, para o Márcio Arruda, é de Brasília, personal trainer, e agora vem fazer parte do nosso Facebook. Ô Márcio, um abração para você, seja muito bem-vindo. Essa música aqui me faz lembrar um programa da Rádio Nacional. Eu tinha um ouvinte que sempre pedia essa música. Chitãozinho e Chororó, quem é você? Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Em minha vida, fazendo renascer a ilusão perdida que há muito tempo adormeceu dentro de mim. Quem é você? Será um anjo bom ou será o meu pecado?

braços abertos indo em sua direção, dizendo te amo, salva-me. Tudo acabou e uma luz em mim tocou. Em poucos segundos minha vida passou. Foi um grande filme que terminou, mas ainda tive tempo de gritar: salva-me, salva-me. Quero tanto seu amor, salva-me. De braços abertos indo em sua direção, dizendo te amo, salva-me. Lucas e Luan, salva-me para Tatiana Goetz. Ela é de Campina Grande, na Paraíba, mas mora aqui em Brasília e está chegando para fazer parte do nosso Facebook. Tatiana, um beijão para você, seja muito bem-vinda aqui no nosso Facebook. E eu já estive na sua cidade. Em 2001, eu tive a honra de me apresentar no palco principal, lá no Parque do Povo, né, no maior São João do mundo. Eu fiz um show, eu e Márcia Ferreira, na quarta-feira. Na quinta-feira, me lembro muito bem, eu fiquei lá para assistir os shows. Assisti o show do Gilberto Gil e da saudosa Marinês. Na sexta-feira foi Zé Ramalho e Elba Ramalho. No sábado foi Fagner e Nando Cordel. E no domingo foi Dominguinhos e Alceu Valença. Para vocês verem no meio de quem que eu estava metido lá. Quem me contratou na época foi o atual senador Cássio Cunha Lima, que na época era prefeito de Campina Grande. E eu me surpreendi, porque Campina Grande é uma cidade universitária, uma cidade de mais de 500 mil habitantes, né? E durante o mês de julho, de mês de junho, são 30 dias de festa. E eu tive a honra, em 2001, de participar dessa grande festa, uma das maiores festas populares do Brasil. José Augusto, imagina. Imagina você levantando da cama agora, pegando a chave do carro e batendo a porta. Só você e o teu pensamento, ouvindo a canção do momento. Pensa agora você dirigindo, cortando a BR. Nada te pararia, nem chuva, nem sol, nem neve. Imagina você com saudade, entrando na minha cidade. De repente o teu carro freando e o meu interfone tocando. E quando eu pergunto quem é, você responde te amo. Aí reconheço tua voz e abro a porta chorando. E a gente se abraça ali mesmo na sala e já vai se beijando. Imaginou, já imaginou, imaginou. Agora para de imaginar e faz. Para de imaginar e faz. E não esquece nunca mais

A sugestão do Bejar, o maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar aponta Janaína Oliveira, que cantou dela O Pegador. A importância do divulgador é isso. A Janaína está começando a sua carreira, né? E na semana passada, na segunda-feira, o Flavinho lançou aqui a música da Paula Fernandes. Então o divulgador trabalha para fazer a pessoa ficar conhecida e depois trabalha para a pessoa não deixar de ser famosa. O trabalho é essencial. Se você quiser ter o seu trabalho divulgado pelo Flávio Bejar, ele é especialista em Minas Gerais. Você ligue 61 99 81 3601, 61 99 81 3601. No próximo bloco, João Neto e Frederico, Jades e Jadson, Mr. Jimba e Taeme e Tiago. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Programa Cleiton Aguiar, abraçando os nossos parceiros de todo o Brasil e renovando aquele aviso. A partir do dia 1º de julho, nós vamos mudar o sistema de distribuição do nosso programa. Então, se você ainda não fez contato comigo, não passou o seu e-mail, por favor, mande o seu e-mail para locutorpreferido@gmail.com. O nosso e-mail é locutorpreferido@gmail.com. Você me passa a informação, Cleiton, aqui é fulano de tal, da rádio tal, da cidade tal, nós passamos o seu programa, porque aí eu vou passar um e-mail para você explicando como é que vai ser. O nosso objetivo é melhorar a chegada do programa aí na sua rádio, né? Tenho tido algumas reclamações e como tem várias equipes envolvidas, eu vou transformar numa equipe só, que aí facilita o nosso trabalho, né? Então você, por favor, mande a sua mensagem para locutorpreferido@gmail.com. Música nova de João Neto e Frederico, com a participação de Jades e Jadson, Vício. Bateu aqui, tá transtornada, tá exigindo, mas não pode exigir nada, gritando feito louca. Não admito, tá insinuando que tem mais alguém comigo. Me diz a parte que você não entendeu, pra vir bater aqui às 4 horas da manhã. Vai embora, não tem ninguém aqui comigo, eu juro. Que é isso, onde está o seu orgulho? Volta pra sua casa, volta pra sua vida agora. E se tivesse que ser bem com isso, pra você sou apenas um vício. Que me usa e depois da loucura me joga no chão. Eu mostrei um trabalho novo de João Neto e Frederico, a participação do Jades e Jadson, Vício, para o Gustavo Ramos, de Americana, no estado de São Paulo. Ele chega para fazer parte do nosso Facebook, ele que curte o nosso programa pela internet. Gustavo, um abração para você, viu? Muito obrigado pelo carinho da audiência, você está fazendo parte do nosso Facebook. Essa é a primeira vez que eu vou tocar esse rapaz aqui. Mr. Jimba, como tem filho da fruta nesse mundo? Muito obrigado, pai, pelos poucos e bons amigos, e também por um monte de caras, filhos da fruta, que procuram atrasar o meu lado. Mas como tem filho da fruta neste mundo, galera? É a dura realidade, meu irmão. Só pode achar que eu estou exagerando, é quem não lê jornal, nem ouve rádio e televisão. Mas como tem filho da fruta neste mundo, galera? É a dura realidade, meu irmão. Só pode achar que eu estou exagerando, é quem não lê jornal, nem ouve rádio e televisão. Indignado de ver tanta coisa errada, faço humor, conto piadas para não me estressar. Eu me pergunto se devo seguir em frente ou espero para ver onde essa porra vai parar. O juiz de futebol que rouba do time da gente, galera, só pode ser um filho da fruta. Não tem outro nome a dar a um ladrão, a um corrupto, galera, só pode ser um filho da fruta. Quem chega no poder e se acha dono do mundo, galera, só pode ser um filho da fruta. Quem faz de nós um trampolim para virar celebridade, galera, só pode ser um filho da fruta. Mas como tem filho da fruta neste mundo, galera? É a dura realidade, meu irmão. Só pode achar que eu estou exagerando, é quem não lê jornal, nem ouve rádio e televisão. Indignado de ver tanta coisa errada, faço humor, conto piadas para não me estressar. Eu me pergunto se devo seguir em frente ou espero para ver onde esta porra vai parar. Quem queima nossas matas, destrói a nossa Amazônia, galera, só pode ser um filho da fruta. Quem rouba nosso ouro, nossa fauna, nossa flora, galera, só pode ser um filho da fruta. Aquele que fica rico explorando a humanidade, galera, só pode ser um filho da fruta. Quem faz guerra, joga bomba pra matar gente inocente, galera, só pode ser um filho da fruta. Mas como tem filho da fruta neste mundo, galera, é a dura realidade, meu irmão. Só pode achar que eu estou exagerando, é quem não lê jornal, nem ouve rádio e televisão. Indignado de ver tanta coisa errada, faço humor, conto piadas para não me estressar. Eu me pergunto se devo seguir em frente ou espero para ver onde esta porra vai parar. Aquele que amarela quando a chapa tá quente, galera, só pode ser um filho da fruta. Quem usa da autoridade para intimidar a gente, galera, só pode ser um filho da fruta. Todo preconceituoso, todo falso moralista, galera, só pode ser um filho da fruta. Aquele que não dá mole pra ninguém, só vê dinheiro, galera, só pode ser um filho da fruta. Mas como tem filho da fruta neste mundo, galera, é a dura realidade, meu irmão. Só pode achar que eu estou exagerando, é quem não lê jornal, nem ouve rádio e televisão. Mas como tem filho da fruta neste mundo, galera, é a dura realidade, meu irmão. Só pode achar que eu estou exagerando, é quem não lê jornal, nem ouve rádio e televisão. Mas como tem filho da fruta neste mundo, galera. Você levou um susto, né? Eu falei filho da fruta. Mr. Jimba, como tem filho da fruta neste mundo? Para Amanda Oliveira, lá de Patos de Minas, minha mais nova amiga do Facebook. Amanda, seja muito bem-vinda, um grande beijo para você, viu? Música nova de Taeme e Thiago, para ter você aqui. Faz você aqui. você. M. Thiago, para ter você aqui, para minha conterrânea Aparecida Machado, do Coró, chegando para fazer parte do nosso Facebook. Aparecida, um beijão para você, seja muito bem-vinda. No próximo bloco, a dica de hoje, a importância do descanso mental. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica do programa de hoje é uma coisa tão simples que vai parecer bobagem, mas não é. As coisas andam tão de um jeito, nós estamos vendo o Brasil do jeito que está, né? Há muitos anos que a gente não sabia o que era inflação, há muitos anos que a gente não sabia o que era desemprego, tudo isso voltou. E tudo isso, gente, que mexe, imagine um pai de família desempregado. O terror, né? O medo de não poder sustentar a sua família, de não poder pagar o aluguel, de não poder levar o alimento para casa, é realmente uma coisa enlouquecedora. E a gente que está, quem tem a sua renda, porque hoje no Brasil está todo mundo assustado. Pela primeira vez a crise chegou no andar de cima, chegou nos ricos, né? Então chegou uma hora que não basta você descansar o corpo, não. Você, porque de vez em quando você, muita gente está tendo esse sintoma. O coração dispara, você sente aquela palpitação, dá uma tontura leve, você começa a coçar, do nada você começa a coçar, coça aqui, coça na perna, coça no braço, tá, etc. Sabe o que é isso? Muitas vezes isso é estresse, é a preocupação excessiva. Então não adianta só o descanso físico, não adianta só você dormir 7, 8 horas por dia. É preciso que você também tenha um descanso mental. Mas, Cleiton, como é que eu vou fazer isso? Você pode fazer o seguinte. Tem gente que recorre a yoga, tem gente que... Eu por exemplo, quando eu estou estressado, o que é que eu faço? Eu pego meu carro aqui, vou lá para a fazenda Limoeiro da Samambaia, lá do Camilo, mas do João Henrique, do Pedro, da Lúcia, lá. Fico lá 3 dias, volto zero bala. Né? Então, cada um tem um jeito. Eu gosto de pescar. Tem gente que gosta de passear, contemplar a natureza, andar de bicicleta. Hoje em dia, meu filho mesmo, o Bruno, mas a minha nora, a Rafa, entraram num grupo agora, essa semana que passou, eles saíram daqui de Brasília, foram lá para Pirinópolis, pedalaram 100 quilômetros e tal, né? Então, tudo isso para você ter o descanso mental, porque senão você pira. A gente pira, né? A gente chega num ponto que você... A incerteza, o medo do futuro, a violência que cada vez mais chega perto da gente. Então não adianta só o descanso físico. É importante o descanso mental. Né? Brincar com seus filhos, ir para uma piscina, ir tomar um banho de rio, visitar uma fazenda, chupar fruta no pé. Essas coisas assim que ajudam você a, pelo menos por um momento, não é fugir dos problemas, não. É preparar o seu corpo para voltar para enfrentar mais uma jornada. Você, uma vez por semana, você não para descansar? Então faça isso também, faça o seu descanso. Além do descanso físico, faça o descanso mental. Sucesso novo do menino de patrocínio, Lucas Luco, Batom Vermelho. Não tô ligando, faz o que quiser. Se me encontrar, finge que não me viu. Deixa meu coração vazio. Outra mulher. E a

Bonito esse salmo, né? O salmo de número 55, Oração de um Homem Perseguido. A Márcia Ferreira gravou 150 salmos. Ela lançou o primeiro CD de salmos com 30 salmos, não é do 1 ao 30 não, é salteado, né? E esse aqui faz parte, o Salmo 55. Se você quiser adquirir esse CD de salmos da Márcia Ferreira, é só você mandar um e-mail para ela, marciaferreiracantora@gmail.com. Ela vai mandar para sua casa e você, depois que receber, você vai até uma loja de loteria, uma agência da Caixa, e faz o pagamento. Por isso é que nós demos o nome de Projeto Confiança. Primeiro você recebe o CD, depois você paga. Porque se você não pagar, o capeta vai na sua casa comprar. O avô do João, Cleiton Aguiar, comadre Sebastiana. Você conhece a comadre Sebastiana? Não? Ah, mulher bonita, ancuda, uma peitaria que dá gosto. Só tem um problema, é ridícula demais. Se eu falo em pôr nela, ela diz que é modernice. Se quiser pissuir, tem que casar. Ô, comadre Sebastiana, faz assim comigo não. Não aguento uma semana com tanta consumição. Quando vejo a comadre Sebastiana, os meus olhos chegam a regalar. Vai subindo um arrepio pelas pernas que só param de descanso pra atuar. Ô comadre Sebastiana, faz assim comigo não. Não aguento uma semana com tanta consumição. Para ter o coração de Sebastiana, eu dou tudo que ela quiser. Eu dou casa, eu dou amor, eu dou carinho. Só não posso é perder essa mulher. Ô, comadre Sebastiana, faz assim comigo não. Não aguento uma semana com tanta consumição. Comadre, não é modernista não. É vontade, é chamego, é paixão. Larga a mão de bestagem, vem comigo se deitar. Anda, comadre, vem logo que a vontade pode passar. Ô, comadre Sebastiana, faz assim comigo não. Não aguento uma semana com tanta consumição. Ô, comadre Sebastiana, faz assim comigo não. Não aguento uma semana com tanta consumição. Comadre, ô, comadre, comadre, comadre, comadre. Bom também. Cleiton Aguiar cantou dele, comadre Sebastiana, para Edilza Figueiredo. Ela é de Monte Azul, mas mora em Coromandel, lá na minha terra, e agora é minha amiga do Facebook. Edilza, um beijão para você, seja muito, mas muito bem-vinda. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Essas meninas são de Romaria, o pessoal de Romaria curtindo o nosso programa pela Super 95 FM. Lorena e Rafaela, Esquina do Adeus. Para um navegantes deste mar misterioso. Que destino caprichoso, lhe pergunto, é o meu? Se o passado está morto nos confins da mocidade, porque vivo de saudade de um amor que já morreu? Olhos tristes, sonhadores que me olhavam com ternura quando eu era a criatura mais feliz que pôde haver. Qual será o felizardo que agora te fascina? Ó encanto de menina, nunca pude te esquecer. Mansamente enfeitando os dias meus, fui feliz, mas veio o tédio, como sempre dominando, e deixei de soluçando na esquina do adeus. Tu me amaste na idade da paixão mais comovida, mas saí da sua vida sem notar o que deixei. Cansado da procura de ilusões, de sonhos loucos, hoje estou morrendo aos poucos pelo amor que desprezei. Hoje estou morrendo aos poucos pelo amor que desprezei. Relembrando Goiá, Lorena e Rafaela, Esquina do Adeus, pro meu amigo Neuro, lá em Iraí de Minas, ele e a sua esposa. Estiveram essa semana aqui em Brasília, né? Gente da melhor qualidade, me convidaram para comer um carneiro lá na fazenda dele. Vou aí, pode deixar. Ô Neuro, eu para comer o que é dos outros, eu tô jogando o que é meu fora. Um abração para você. A frase irretocável é do maior comunicador da televisão brasileira, Silvio Santos. É feliz quem sonha, mas só tem sucesso quem se dispõe a pagar o preço para transformar o seu sonho em realidade. Falou quem sabe, hein? Silvio Santos. É feliz quem sonha, mas só tem sucesso quem se dispõe a pagar o preço para transformar o seu sonho em realidade. Falou quem sabe, Silvio Santos. Duvida? Faça do jeitinho que ele está falando que dá certo, viu? No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Mariana Fagundes. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você me acompanha no rádio durante a semana? Se você não enjoar, domingo eu estou na Rede Brasil de televisão às 21 horas e 30 minutos. E você me assiste de várias maneiras. Pode ser nas mais de 200 cidades que já tem o sinal local, inclusive 26 capitais, né? E também você pode me assistir, se você for assinante da TV Oi, é no canal 1, da Claro TV é no 13, Sky 175, TV Vivo 237, GVT 248, TV CTBC 714, o canal C1 das Parabólicas e direto em tempo real no site rbtv.com.br. Você pode me assistir no seu computador, no seu tablet e até no seu telefone, viu? No seu smartphone, rbtv.com.br. Sempre entrevistas muito interessantes no programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar da Rede Brasil de Televisão, aos domingos às 21 horas e 30 minutos. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para a cantora Mariana Fagundes. Tô ficando louca. Pensei em você sofrer. Pensei em tudo que me fez e fui pra um bar, bebi até cair. Se é pra morrer que eu morra de cachaça, se é pra sofrer que eu sofra de ressaca e não de amores por você. Yeah, yeah.